apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, e deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei. Força nos braços, força nas pernas, força no corpo, força na mente. Deixa-te usar.